Projeto X Podcast. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E o tema de hoje é um pouco assustador para algumas pessoas, excitante para outras, mas que diz muito respeito a algo que nós podemos estar prestes a viver. Ou não. O tema de hoje é o fim do mundo, claro. Aqui é a Adri, e para ser bem honesta, eu tô ansiosa pelo fim do mundo, vai ser uma coisa divertida de assistir. Bem, e aqui quem vos fala é Mugiwara, e na boa, o mundo não pode acabar, porque eu ainda não assisti todo One Piece, então é isso aí. O fim de One Piece vai levar ao fim do mundo em algum momento, entendeu? Ou então a gente vai descobrir que, na verdade, o Luffy tá em coma e tudo são aventuras da cabeça dele. Isso e Pokémon. Pokémon vai ter o mesmo final também, o anime do Pokémon. Na verdade, pode ser o mesmo. Tipo, o Luffy é o Ash. Nossa. Não. Não, não, não, não. Aqui é o Cabeça e o mundo pode acabar. O Corinthians já ganhou Libertadores mesmo. E o Palmeiras foi rebaixado, não se esqueça disso. Com certeza. Então. Oh, yeah. Já pode acabar. Tá tudo certo. Eu sou o Jim e 2010 veio, 2001 veio, 2012 é só mais um passo. 2001? É, tinha um boato de 2001 também ia acabar. Eu lembro, 2001, em setembro de 2001, não ia foi? Não, não era 2000? Não era, tipo, a virada 2000 pra... 2000 veio, 2001 também. Não, você falou 2010 veio, 2001 veio... Ah, whatever. Vocês entenderam. Então, passamos por vários pseudo-fins do mundo e esse não vai ser o primeiro e pode não ser o último, que é o que a maior parte de nós espera. Não, se ele for, ele vai ser o último. Não, galera, não. O mundo não vai acabar. As pessoas que vão. O Jim até puxou uma coisa legal antes da gente mesmo começar no que é o fim do mundo, que a gente... A expressão fim do mundo... É uma das expressões mais antropocêntricas que a gente tem, né? Exato. Como se o fim da existência humana fosse acabar o mundo. Não, a gente vai acabar, a gente morre, mas o mundo tá aí. Tanto é que, entrando nisso que o Jim falou, muitas datas previstas pro fim do mundo foram baseadas em cálculos a partir da Bíblia. Por exemplo, uma das primeiras profecias do fim do mundo foi do ano 30 depois de Cristo, em que... Uma interpretação literal do Novo Testamento fez com que algumas pessoas acreditassem que Jesus previu que o reino de Deus ia chegar muito cedo e que eles estavam achando que seria em questão de poucos anos, de séculos. No ano de 90 depois de Cristo também, São Clemente previu que o fim do mundo ia chegar. Mas não é só isso, Dri, que eu falo. Porque, tipo, se você for realmente ver a tradução da palavra apocalipse... Ela não quer dizer exatamente fim do mundo. Ela quer dizer, tipo, o fim do mundo como nós conhecemos. Em outras palavras, vamos supor que no final desse ano tem uma explosão absurda de tecnologia e a gente comece a andar em carros voando, tipo, do dia pra noite. Uma coisa absurda. Daí vai ser o fim do mundo da forma que a gente conhece. Mas não quer dizer que o mundo exatamente acabou. Na verdade, então, isso já aconteceu. Que o Mega Upload morreu. Então, porra, já não é o mesmo, velho. Eu tava esperando alguma coisa séria. Por um momento, eu juro que eu esperei alguma coisa séria. Você não foi o único. Ai, meu Deus, é difícil. E entrando nisso, realmente, as profecias de fim do mundo sempre foram ligadas a certas datas e certos acontecimentos de grandes mudanças. Que é sempre que tem uma data redonda, 1000, o ano 2000... Sempre que tem uma data desse tipo, as profecias começam a aparecer de que o fim do mundo vai chegar e que não sei o que, que não sei o que. 2012 não é tão redondo também, né? 2012 tem uma outra explicação. Uma outra origem, mas normalmente essas origens mais pro lado bíblico, elas sempre tem uma coisa brincando com essa numerologia. Então, por exemplo, tem o 1033, que são 1000 anos depois que Cristo morreu. Sim. É, 1284, que seria... Somando 666 anos a data da fundação do Islã. Então, sabe, tipo, são dados que vai somando, tudo que encaixa, que dá uma coisa engraçada, o pessoal acha que vai acabar o mundo. E também era ligado a grandes acontecimentos. Por exemplo, no ano de 1346, foi o ano da peste negra, que eliminou só 75 milhões de pessoas do mundo. E principalmente considerando que era uma época em que o catolicismo era a lei absoluta, é claro que as pessoas associavam isso com o apocalipse, elas olhavam isso principalmente porque um dos quatro cavaleiros do apocalipse é a peste. Na época, os religiosos pregavam, falando que a peste, ela era um castigo divino, aqueles que estavam, que Deus estava triste com a posição dos homens na terra. Uma das crises da Igreja Católica foi por causa disso, porque eles falavam assim, olha, Se você fizer tal coisa, Deus vai salvar vocês. E não deu certo, porque não tinha nada a ver. Não, tipo assim, vender indulgências, né? Vender aqueles... Tipo, a pessoa comprava um documento dizendo que aquilo perdoava todos os pecados dela. Claro que isso não procedia, não levou muito tempo até as pessoas perceberem isso, que levou, por exemplo, a reforma protestante. Exatamente. A igreja brincava com isso, entendeu? Brincava um pouco com o medo das pessoas. Era uma época de superstição, era uma época de... Que assim, as pessoas iam acreditar no que fosse dito. É, até pela falta de prova científica das coisas. Você não tinha prova das coisas, então você ficava na mercê daquilo que a igreja explicava pra você da forma. Como... É, então, na época a ciência não era tão avançada, né? Então muitas coisas ficavam obscuras pras pessoas, né? Então eles ficavam ao que a igreja falava. Então, tipo, se a luz existia porque era luz, então pra eles aceitavam e a luz era luz. Porque Deus quis. Entendeu? Mas um outro ponto também interessante disso tudo, agora supondo que toda essa questão da Igreja Católica Romana e tudo mais esteja correta, que pessoalmente não é uma coisa que eu tenho crença, mas só supondo que isso esteja correto, o que, que garante exatamente que, por exemplo, como a Adri falou, que um dos marcos do Apocalipse seria a peste em si, que matou 75 milhões de pessoas. Então, tipo, eu imagino assim, teoricamente, Deus é imortal, então ele tem uma noção de tempo diferente que nós humanos, caso realmente exista, não estou falando que existe, também não estou falando que não existe. Eu não acho que daí seria, tipo, da noite pro dia, porque a nossa vida é uma coisa mediana, entendeu? A gente não consegue estender muito, nem perceber coisas muito pequenas, nem grandes. E assim em diante. Então, o que garante que no exato momento que a gente está vivendo agora, não esteja acontecendo um desses marques, só que de uma forma mais velada. Deixa eu ver se eu entendi mais ou menos o que você quis dizer. O que prova, o que consegue dizer para nós, que nós não estamos vivendo, por exemplo, num período de apocalipse que começou antes da nossa existência? É, isso é realmente um ponto interessante. Além disso, que a gente tem um sistema histórico de armazenamento, não é nem armazenamento, mas de catalogação de dados, é muito recente. A gente tem o quê? 2000 anos, nem isso catalogado em estudo. Então, quer dizer, o que a gente conhece são esses 2000, ou sei lá, se continuar, pô, coloca 1000 anos de Cristo, esses 3012 anos que a gente existe. A gente não sabe nada anterior a isso. Além do mais, a gente tem que pensar uma coisa. O que a gente tem na Bíblia é extremamente simbólico, não tem como você tomar aquilo literalmente. Por exemplo, dizem um dos sinais, vamos falar que um dos sinais é a peste, que é uma doença que acomete milhões de pessoas. E a gente pode pensar hoje em dia, qual que é o grande mal do nosso século? Existem doenças hoje em dia que podem, que entram completamente nessa categoria. AIDS, depressão. AIDS nem tanto, Dri. Então, AIDS menos. Tanto é que algumas pessoas fossem dos sinais, alguns grupos fundamentalistas na época em que a AIDS surgiu. Mas hoje em dia, se a gente for pensar, depressão é o mal do século. É uma doença que acomete milhões de pessoas e que é fruto do nosso modo de vida. Por que não? E que tal se a gente mudar um pouco o ponto de vista, Dri? E se a gente, por si só, fosse a doença pro planeta? Porque a gente tá desmatando tudo, tá poluindo. Isso é verdade. Isso é verdade. Sim, sim. É que quando a gente fala em fim de mundo, como eu disse, a gente pensa em fim de mundo da raça humana, né? Do ser humano. Isso, e outra coisa, a Bíblia é antropocêntrica também. Então eu acho que se a gente for tentar levar isso em conta, seria um simbolismo de uma doença pra nós. É, você falou que o grande mal poderia ser o AIDS, alguma doença, não sei. Mas isso eu não tô falando zoando. Eu acho que é realmente o grande mal da era atual. É o lugar mais a fundo da internet, a Deep Web. É um dos sinais do apocalipse, né? É um dos sinais do apocalipse. Não, eu acho que o 4chan é uma coisa tipo assim, o 4chan é o buraco porque é acessível a todo mundo, entendeu? Você não tem que ser hábil pra poder entrar e ferrar metade do seu cérebro com isso. Mas ele não é nem um milésimo perto da Deep Web. Só pra contextualizar aqui, ó. O Mug, quando ele era um jovem feno, ele simplesmente chegou, sentou na frente do seu pequeno PC e foi ver o que era Deep Net e acabou acessando. Depois disso, ele ficou 3 meses da vida dele chupando o dedo na cama. Posição fetal. Olha, o Jim tá meio que exagerando, mas foi por aí, cara. Ele sabe, não, ele sabe. Como assim, cara? Hoje em dia eu consigo abordar esse assunto normalmente, mas em outro dia, em outras épocas, eu não conseguia nem pensar nisso, velho. Ó, o seguinte, gente, não entrem na Deepnet. Não, nunca. Hum? Nunca. Eu não estou falando pra vocês não entrarem porque... Usar psicologia reversa. Porque pra vocês ficarem com vontade, não estou usando isso. É porque se vocês entrarem, vocês têm grandes chances de serem presos ou simplesmente perderem tudo que você tem no seu computador, no mínimo. Por isso, se vocês querem fazer isso, usem o computador do seu amiguinho que você quer sacanear. Mas a gente não tá falando pra você fazer isso, tá? Gosto muito do conceito dos quatro cavaleiros do apocalipse. Eu acho que é uma ideia muito legal, que são a ideia de você ter quatro simbolismos personificados que vão ser os sinais do fim do mundo, né? Que você tem, que é a guerra, a fome, a peste e a morte. Mas a morte não tá acontecendo desde sempre? Não, mas aí é uma morte generalizada. A morte que a gente conhece hoje é uma morte equilíbrio. Ela equilibra, teoricamente, a balança do universo. Então, é uma morte comum. É as pessoas envelhecerem e morrerem. É a morte que todo ser humano passa. Agora, seria uma morte absurda, um pandemônio, como você falou. E se a gente for pensar, a gente... Guerra. A gente tá vivendo um período recente de guerra. A gente vive até hoje numa tensão pré-guerra e pós-guerra. Uma guerra que viesse agora, temos potências em conflito, potências em atrito. Não é difícil você pensar que aconteceria uma guerra entre elas e uma guerra que afetaria o mundo todo, entendeu? Se você for pensar, sei lá, duas grandes potências do mundo hoje em dia. Estados Unidos e China, que seja. Não, você tem a Coreia, que é uma incógnita. Assim, você não sabe o que é o Irã. O Oriente Médio. O Oriente Médio ainda é uma zona de conflito que pode se tornar generalizado sem precisar de muito esforço. Sim, além disso, a gente já falou a peste. O que a gente tem hoje de doença, hoje você vê pessoas morrendo cada vez mais cedo de doenças que você não tinha contato há anos atrás. Isso, e doenças provocadas pelo próprio modo de vida dessas pessoas. Doenças provocadas por estresse, doenças provocadas por sedentarismo. Mas assim, é uma coisa que a gente tá trazendo pra nós mesmos, entendeu? É uma coisa que não... todas essas doenças, as próprias guerras, a fome, talvez. É uma coisa que tá sendo provocada unicamente por nós. Uhum. Entendeu? Uhum. Então você pode pensar que talvez o apocalipse, o fim do mundo, seja uma coisa trazida para os humanos pelos próprios humanos. Que é aquela ideia de que realmente o humano está destruindo o próprio ser humano. Sim. Nós não conseguimos viver de uma forma... Eu vou usar sustentável, mas não vou nem usar o lado da natureza. Mas de uma forma que a gente consiga evoluir sem se destruir. É bem por aí. Falando de vocês mesmos, se vocês colocarem isso, eu vejo vocês trabalhando, entendeu? Tipo, nego que não dorme direito, que não come direito. Com certeza. Que assim, e pra quê, entendeu? É pra quê? Tem isso. Só que a gente não sabe viver de outro jeito. Pensem bem, vocês saberiam viver de outro jeito? É, você conseguiria hoje sair de casa e ir pra uma caverna e viver como um ermitão? Não! Então, aí a questão é, a gente falou das datas redondas, de coisas previstas pela Bíblia, mas por que 2012? Prevê-se que o mundo vai acabar em 2012, porque dizem que foi uma previsão que os maias fizeram, porque foi encontrado um monumento, chamado Monumento 6, que foi uma pedra bem trabalhada, que foi encontrada nas ruínas da cidade de Tortuguero, que fica no sul do México. E os maias eram conhecidos por terem um calendário muito, muito organizado, um calendário muito preciso, por serem excelentes astrônomos, e assim, e eles incluíam a posição dos astros nos seus calendários e usavam isso para poder definir a duração dos meses e dos anos. E essa inscrição, ela indica que em 2012 é uma data de uma grande mudança, que é o fim de um grande ciclo do calendário deles, que as pessoas, com seu gosto por sensacionalismo, já pensaram imediatamente que se tratava do fim do mundo. Mas isso não procede. Se você tá escutando esse podcast e não é dia 21 do 12, não deu certo. Parabéns, você passou por mais um fim do mundo. Vai ganhar um achievement. E assim, uma coisa que é importante a gente esclarecer a esse respeito, que o calendário... Primeiro que não dá pra falar de um calendário maia, que é um sistema muito complexo de vários calendários combinados relacionados à posição de diversos astros. E que assim... Vários ciclos eram incluídos nesses calendários. Eu sei como funciona o calendário maia. Mas você tava lá. Não, eu já vi, porra. Não, o calendário mas... não foi destruído. Não, mas o que eu tô falando é que é muito, com muito conhecimento que foi perdido ao longo do tempo e vai sendo adaptado. Não, peraí, você não tá entendendo, o cabeça. Ao longo do tempo, desses anos, convivendo com o Jin, eu cheguei a entender uma certa coisa. Não é que o Jin é esquisito ou que ele chega a ser estranho para a gente. Eu acho que chega, às vezes, a ser o oposto. Ele tem uma inteligência tão acima do que a nossa que ele consegue compreender coisas que a humanidade não consegue, entendeu? Então, se ele chegar e falar pra mim que ele entende completamente o calendário Maia, eu não discuto, velho. Que é capaz de ele entender, velho. O Panda, ele colocou um adendo interessante e escreveu casal boiola. Cada um aí interprete da maneira que achar... que achar melhor, eu não vou dar minha opinião. A gente não, só pra dizer de novo, nós não temos preconceito e nós valorizamos todas as formas de amor, ok? Com certeza, com certeza. Então, mas voltando a falar do calendário Maia, né? Primeiro que não dá pra você falar de um calendário só, porque é um sistema de calendários, e que na cultura deles não se incluíam lendas sobre o fim do mundo. Então, a interpretação recente que se deu foram de escritores que não são especializados, que leram pequeno, que sim, descobriram isso e pularam pra essa interpretação. Que assim, eles confundiram o fim do ciclo mais longo com o fim do mundo. Eu acho que eu não... E nisso eu vou pedir desculpa se eu estiver falando errado. Você pode relacionar isso com astrologia, por exemplo, que também foi uma das coisas que foi um fim do mundo previsto. Quando a Era de Peixes terminou e começaria a Era de Aquário, algumas pessoas interpretaram isso como a vinda do anticristo e o apocalipse. Enquanto outras pessoas mais ligadas à astrologia, mais ligadas ao esoterismo, só achavam que seria o fim de um grande ciclo que traria uma grande mudança para a humanidade. Agora você, Jim, que entende disso mais do que eu, o que você fala? Então, olha, começar pelo calendário. Eu me lembro perfeitamente ter lido uma notícia há um ano, mais ou menos, atrás, explicando como é que funcionava o calendário Maia. Por que que todo mundo diz que ele é tão complexo? E por que que diz que é o fim do mundo? Porque, tipo, o calendário Maia, ele funciona com três rodas. Tipo, imagina as três engrenagens. A menor engrenagem, ela funcionaria como se fosse os dias da semana. Tipo, eu não sei exatamente quantos dias da semana eles tinham, porque eu não lembro detalhes assim, mas teria a roda menor, que seria o dia da semana. Daí teria uma segunda roda, que ela seria os meses. Então, tipo, conforme ia rodando a roda menor, ela ia cada vez ia bater uma vez num dia do mês diferente, que daí eles davam o nome do dia. E teria uma terceira roda dos anos, ou dos signos. A menor ficava no centro, a média no meio e a grande na borda. E o dia 21 do 12 de 2012 seria quando? Quando a primeira combinação possível, que seria do primeiro dia da semana com o primeiro mês com o primeiro ano, aconteceria no dia seguinte, entendeu? Daí ela iria resetar o calendário, porque era uma coisa que eventualmente iria acontecer. É uma limitação prática de um círculo. Exato. Mas a gente tem que considerar que uma limitação que eles levaram, sei lá, alguns séculos pra chegar nesse ponto, vamos admirar os caras. Mas imagina uma engrenagem, Odri. Uma tem quatro dentes, a outra tem, sei lá, oito dentes e a outra tem 16 dentes. Cada vez que girar... Não vai ter combinação repetida até reiniciar o ciclo. Cara, é genial. Inclusive, eu não sei se é exatamente esse o calendário. Eu achei uma imagem que, enquanto você foi explicando, eu tive que olhar, tive que tentar entender, porque é muito bem, bem bolado. E assim, uma coisa para as pessoas pararem de reclamar mesmo é que essa correspondência com a nossa data de 21 de dezembro de 2012 se aplicaria se não tivessem acontecido todas as mudanças no nosso calendário. Porque assim, a data corresponde a maio. Não sei se é do ano passado ou desse ano ou do ano que vem. Ou seja, não é dezembro. Agora, uma dúvida. Imaginemos que seja a meia-noite da virada do dia 20 pro 21. Em qual fuso horário? Eu vou falar de uma história... que ela aborda o fim do mundo, só que ela não aborda o fim do mundo normal, como todos nós conhecemos. Que, tipo, justamente como a gente comentou anteriormente no cast, o fim do mundo pode ser também uma grande mudança de uma forma, assim, inimaginável, certo? Sim. Por isso eu vou comentar um filme que chama A Máquina do Tempo. Qual que seria a ideia? O cara, ele faz uma máquina do tempo, bem estilizado em steampunk, que ele quer salvar a esposa dele, só que... No meio desse rolo, ele tem um pequeno problema, ele acaba desmaiando dentro da máquina do tempo, com a máquina indo pra frente. E ele acaba, tipo, indo 2 bilhões de anos depois de Cristo, se não me engano. É um número escroto, assim. Onde a civilização não existe mais, e tem nativos, também humanos, sem a menor consciência que existiu uma tecnologia antes dele, vivendo ali, tudo num sistema de castas, bonitinho, mas também é o fim do mundo. Já faz um bom tempo, eu achei interessante o jeito que ele foi mostrado, porque mostrou uma sociedade em que isso tudo que a gente tem, não é, eles não precisam disso, e eles não sabem lidar com toda essa tecnologia, porque aí mostra, entra no que a gente falou, que a gente criou a nossa própria dependência em relação a essa... A esse excesso de tecnologia, esse excesso de informação. Aí, tanto é que é uma coisa que muitos filmes abordam, que é uma sociedade em que isso tudo leva ao colapso da humanidade, da qual a humanidade se reergue sem usar tudo isso. Entendeu? E eu acho isso muito interessante. É, a humanidade chega no ápice tecnológico, há uma crise e eles voltam pra a Idade das Pedras, praticamente. Isso. Esse mesmo ponto aparece em outras histórias. Aparece, por exemplo, em... Um pouco. Em Nausicaa do Vale do Vento, que exatamente o mundo foi destruído. Isso é insinuado, por exemplo, em Final Fantasy X, a Guerra das Máquinas que teve no ano 1000, mil anos antes do jogo. Eu não me lembro muito bem, eu posso estar falando uma bobagem, mas tenho quase certeza que Duna também fala disso. São várias histórias abordam isso, que como a humanidade se reergueria quando a própria tecnologia entra em colapso. Um filme que também é um clássico, que não chega a ser uma coisa tão, tão grotesca, assim, tão de acabar mesmo o mundo, mas que pode ser visto até como um fim de mundo para a espécie humana, é Planeta dos Macacos. Planeta dos Macacos, é. Todos eles, independente da qualidade. Primeiro de 68, né, a gente tá imaginando a década, mas onde o primeiro são astronautas que vão para o espaço, e quando eles voltam, todo o planeta ele tá assim, praticamente em ruína, e os macacos estão dominando os seres humanos. Sim, eles na verdade eles encontram um planeta assim, aí eles descobrem pro horror deles que aquilo é a Terra. Pessoalmente, eu não gostei do filme, eu achei ele muito chato. O de 68? Os dois. Ah, tá. Os dois, eu não consegui gostar de nenhum dos dois. Eu assisti esse original de 68 e o remake de uns 6 anos atrás. O do Tim Burton? Isso. Mas a gente tem que considerar uma coisa. Que a cena da Estátua da Liberdade quebrada na praia é uma das cenas mais icônicas do cinema. Isso é inegável. Com certeza. Aquela cena foi resumir o conceito do filme inteiro. Que é a decadência, porque a Estátua da Liberdade é o símbolo norte-americano. É o símbolo da civilização, se você for olhar isso um pouco mais de cima. Que Mugi, uma obra. É, na verdade, o que eu ia falar é uma obra que não chega a ser ter o apocalipse em si dela, entendeu? Mas tem a ideia de fazer isso, que é em Duro de Matar 4.0. Que é um apocalipse bem diferente, que seria... Eu queria lembrar o termo que eles falaram, mas seria acabar com todos os meios de comunicação, trânsito, de locomoção, né, de energia e água. Você acabou com esses quatro, você tem um apocalipse tecnológico, não lembro como que era o nome, eu acho. Que aí mostra bem como as pessoas não sabem viver sem essas coisas mais. Não, é aquela ideia de que se você derruba tudo que está relacionado com comunicação, o nosso mundo pira, o nosso mundo acaba. A gente não consegue, sabe? A gente não vai conseguir viver por muito tempo. Vocês já assistiram um desenho chamado Hora da Aventura? Eu acho que eu já ouvi, como é que era? É a história é um menininho que tem um cachorro, é um mundo meio esquisito que você vê pedaços de bombas por todos os lados, e assim, tem uma menina vampira, tem um reino de fogo, assim. Ele é fantasioso, mas o conceito por trás dele é exatamente isso, um mundo destruído por uma guerra nuclear. Então, assim, eu não cheguei a assistir, o que eu conheço de Hora da Aventura são pelos GIFs. Um pouquinho que eu vi que é basicamente isso. Se alguém estiver ouvindo, tiver assistido, puder falar um pouco melhor disso pra gente, por favor, mandem e-mails, comentem, isso vai ser muito bem-vindo. Tenho ainda aqui alguns exemplos. Ele na verdade ele não chega a ser um fim do mundo, mas ele se passa no mundo que é o que a gente chama de pós-apocalíptico, né? Que é é até um quadrinho que vai sair agora aqui no Brasil, ou saiu quando você estiver ouvindo, acredito eu, que é o Sweet Tooth, da linha Vértigo. É no mundo pós-apocalíptico, onde após uma série de acontecimentos, os seres humanos começaram a nascer híbridos entre humanos e animais. Então, por exemplo, o personagem principal, ele é um híbrido entre um homem e um cervo. Todo o embate tá nessa coisa. O que é? O ser humano já não tem mais. O ser humano não vai mais se reproduzir e criar seres humanos. Então, os seres humanos, eles não querem. Eles são contra esses animais / pessoas. Porque eles vão ser o futuro. Os seres humanos estão, entre aspas, vou usar a palavra obsoleto, mas não é obsoleto, mas os seres humanos não vão deixar de existir em algumas gerações. Porque os próximos serão híbridos. Eu não li a série inteira, mas assim, ele leva muito pra essa ideia do ser humano acabar. A premissa é interessante pra caramba. Nossa, parece bem legal. É a mesma ideia dos X-Men aqui entre a gente. É uma mutação, né? Eu queria referenciar também um jogo até que, de certa forma, conceituado, que abrange realmente o mundo pós-apocalíptico, que fez bastante sucesso, que seria a série de Fallout. É um mundo pós-apocalíptico visto por pessoas que viveram numa época que já se passou. Então, entrando um pouco nisso, eu queria falar de um filme, que é um filme que eu gosto muito, que usa esse ambiente como um meio pra contar a história, mas não é o foco, que é o Eu Sou a Lenda. Que assim, dois dos meus filmes favoritos do Will Smith são justamente os dois filmes mais drama dele, que é esse e o Sete Vidas. E assim, o que eu achei legal foi que eles usaram o fim do mundo como um meio, mas não é o foco. Que assim, mostra a história do último homem vivo na Terra. Não bem assim. Não, assim, a princípio. Você começa, não vou spoiler pra quem não vê, é um filme antiguinho, mas enfim. Assim, começa assim, a pessoa, ele vivendo sozinho. E tentando lidar com essa solidão, tentando levar uma vida o mais normal possível, talvez. Acreditando que outras pessoas existem. Isso, e ao mesmo tempo tentando achar uma espécie de cura. Você não concorda que ele chegou à beira da loucura ali? Sim. Ele tá no limiar da loucura e da sanidade? Uma cena que mostra isso, quando ele encontra aquela família e ele começa a narrar o filme pra menininha. Só eu percebi o tom que ele falou, que você vê que já tinha alguma... Ele já tava um pouco alterado nessa hora. Eu acho que essa é uma das cenas que mostra, porque ele começou a declamar o filme inteiro, e a menina olhando pra ele maior assustada, e ele achando aquilo muito normal, entendeu? Isso eu achei muito legal. Só tem uma coisa que eu odeio nesse filme. Toda vez que um cachorro aparece num filme desse, você pode saber que ele em algum momento vai deixar você se sentindo miserável. Exato. Sempre é o cachorro. Mas vai dizer que não. Eu percebi que eu ligo mais pros bichos que morrem nesses filmes do que pras pessoas. Óbvio. Que horror. Mas isso é óbvio, isso é uma coisa normal de todo humano. Pra você ver o quanto que os humanos amam a humanidade, né? Por isso tem tanta gente torcendo pelo fim do mundo. Seguindo aí então a ideia da Dri, e a gente tem outro quadrinho da linha Vértigo também, que é Y, O Último Homem, ou I, The Last Man, que acabou recentemente no Brasil. O plot é mais ou menos o seguinte: houve, por alguma razão, uma morte súbita de todas as espécies que têm cromossomo Y na Terra. Todos, animais e homens, sobrando apenas um homem e um macaco, que é o parceiro dele, que é o animal dele. Puta, eu já ouvi falar desse gancho. Meu Deus, coitado desse macaco. Meu Deus, coitado desse macaco. Meu Deus, coitado desse macaco. As mulheres existem, Mug. Ah, tá. Quando eu falei cromossomo Y, era com essa ideia, tá? E aí acontece o seguinte: a sociedade vai entrar em colapso, porque você tem um homem, um único homem. As mulheres vão ter que se reorganizar pra fazer o mundo voltar a funcionar, e fadadas à destruição. Porque por mais que ele faça sexo adoidado, ele não vai conseguir repopular um planeta. Cabeça, agora você imagina a situação dele, ele passando na rua, aí as pedreiras, lá em casa... As pedreiras, né? As mulheres as que constroem prédios, né? No futuro elas vão construir prédios. Não, mas é uma ideia absurda, porque você imagina, hoje a gente brinca, mas você imagina se a gente quebra metade da nossa população mundial, que vamos igualar como se fosse homem e mulher metade da população, e sendo ela toda do mesmo sexo, que é determinante para a nossa reprodução, e de todas as espécies, não é só mulher, ser humano. Todas as espécies. Não, isso lembra de duas coisas que, assim, esses são fatos reais. Isso que ele falou, existem espécies atualmente que, assim, o sexo delas, principalmente espécies de tartaruga, por exemplo, é que o sexo delas é determinado, por exemplo, pela temperatura de incubação. Com o aquecimento global, as populações de machos estão diminuindo, o que acontece? Essas espécies estão entrando em extinção. Esse seria um outro exemplo que seria um exemplo de história em que aconteceu uma coisa, se não tão drástica, uma coisa próxima. Por exemplo, vamos pegar Guerra do Paraguai. 93% da população masculina eliminada. o país foi pro lixo. Literalmente pro lixo, não se recuperou até hoje. Por causa disso, porque não, a população masculina foi praticamente toda dizimada. Eu sempre pensei que a probabilidade da pessoa nascer homem ou mulher era porque a mãe tinha que comer muito mais vegetais quando ela tá grávida. Ah, isso é lenda, cara. Tem milhões de lendas que falam disso. Tem muito mito que fala que se você comer certas coisas, se você fizer certos tipos de coisas, você a probabilidade de você ter um menino ou uma menina é maior. Mas, gente, isso é lenda, não tem nada a ver uma coisa isso com a outra. Isso é puramente sorte. Jogos Vorazes, o Sage lembrou a gente aqui, é um futuro pós-apocalíptico. E os Jogos Vorazes, ele é legal? Eu acho que os Jogos Vorazes, eu não colocaria nesse ponto, cara. Entra porque é distopia total. Porque exato. O universo de Jogos Vorazes aconteceu por causa de uma grande guerra que devastou a América do Norte. Não li o livro, foi o que eu ouvi falar, gente. Se eu tiver errado, me corrigem, por favor. E nos Jogos Vorazes, você não acaba num pandemônio, onde todo mundo tá tentando sobreviver. Você tem um governo central, alguém que vai... É uma era imperialista, se você parar pra pensar bem. É, mas mesmo assim, você tem um poder central que vai... Que ele organiza e delimita os outros... são 11 áreas? São 12. Isso é genial. É assim, é muito legal, porque você imagina, quer dizer, depois ainda, você tem um fim de mundo, que foi essa tal guerra, e ainda assim o ser humano, ele vai tentar tirar vantagem disso... Aí a gente pensa uma coisa, o que é mais assustador? Se é o caos, que é abordado em algumas histórias, ou se é esse excesso de ordem? As pessoas usam isso, eles pegam... A população dessa época é uma população fragilizada, uma população assustada, e os governos usam isso a favor deles. Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que me assustaria mais. Se fosse o caos, se seria o caos absoluto, ou seria essa ditadura, que, tipo, manda crianças pra se matarem dentro de uma arena, entendeu? É difícil você pensar no que seria pior. Tá, mas vamos falar de Wall-E? Vamos falar de Wall-E, por favor. É o filme mais perfeito da Pixar, é o filme mais lindo e... É o filme mais lindo pós-apocalíptico, né? Então... Também. Mas aí que tá uma coisa, eles abordaram isso de uma forma muito poética. É um filme pra criança, só que uma criança vai entender exatamente o que um adulto entenderia daquele filme. Eles souberam passar o alerta deles do que aconteceria com o que acontece com o mundo se a gente continuar nesse ritmo. Eles conseguiram passar de uma forma que uma criança entende de uma forma que um adulto entende. Eles conseguiram passar que até mesmo depois naquele cenário uma barata ainda tá viva. E assim, eu achei um filme bonito demais. Eu achei um filme... Você percebe realmente o contraste, por exemplo, nos filmes que o Wall-E assiste. Naqueles musicais antigos, Porque assim, eles, você pode ver ele como o humano tentando reconstruir, entendeu? Isso. Pra ele, aquele mundo é normal. Porque ele nasceu ali, entre aspas. Ele nasceu ali, e assim, mas você vê que mesmo assim ele sente falta do que era antes, porque ele sabe como era antes através dos filmes que ele viu. E aí nisso você tem do outro lado a humanidade que se acomodou a uma situação em que elas estão retiradas desse planeta. Porque, assim, ficaram 1000 anos flutuando naquela nave. Não, você vê que ninguém tinha ambição de voltar. E, assim, é um filme... Se você analisar ele friamente, a primeira coisa que você pensa assim, porra, esse filme não é pra criança. Não é uma coisa que você esperaria ver de um filme Disney. Pixar, é. Mas... Pixar é uma coisa que eu esperaria dele. É. Mas, ainda assim, tecnicamente é um filme infantil. E você não é uma coisa esperável. Mas ainda assim, eles souberam tratar isso de uma forma muito delicada. De uma forma muito... E principalmente de uma forma muito esperançosa. Que você vê que no final eles conseguiram recuperar. Você tem ali coisas por trás, mesmo atenuadas, jogos de governo. Você tem... Manipulação de informações. Exato. Uma coisa que eu gosto muito, que é uma coisa que pelo menos eu percebi, não sei se vocês é uma coisa sutil, que o Wall-E e a Eva, eles são... Mas eles conseguem passar pra você inicialmente mais sentimento do que aqueles humanos. Completamente. Eles constroem eles sem voz. Você não tem voz, eles não têm voz. Assim, a Eva tem um pouco, o Wall-E ele faz sons. O Wall-E faz sons e toda a expressão facial dele é a posição dos olhos. E ele é o personagem mais expressivo do filme. É brilhante. E isso, e os dois robôs, e até os outros robôs dentro da nave, aqueles que perseguem, eles são mais expressivos e emotivos do que aqueles seres humanos que perderam, de certa forma, o brilho e vivem na frente daquela tela 24 horas por dia, alienados. E é muito diferente do que a gente é hoje. É isso que mais assusta, não é diferente do que a gente é hoje. Quando você para e pensa, é um filme um filme pesado. É um filme com muitas ideias pesadas, mas que, assim, são ideias que qualquer pessoa consegue entender, qualquer pessoa consegue... É mostrado, é muito fábula. É uma fábula completa. E é maravilhoso, nossa. Eu acho que pessoalmente, é meu filme favorito da Pixar. É muito bonito, sabe? É muito, muito comovente, muito doce. E, poxa, o Wally é um dos personagens mais fofos do planeta. Não tem nem o que falar dele. Ele é muito gracinha. Muito. É uma obra, assim, eu acho que das grandes obras que a gente tem, tanto de animação, de cinema, né? Quando a gente fala de cinema, eu acho que é uma das grandes obras que a gente tem hoje. Com certeza. Tava fora. Vamos sair da parte bonitinha do apocalipse em geral e vamos entrar na parte mais feia. Os apocalipse zumbis. Engraçado, tem gente que torce pro mundo acabar no apocalipse zumbi, achando que eles vão ser os fodões com um taco de beisebol batendo, quando, na verdade, as chances são de ele ser o cara perseguindo as pessoas, querendo comer o cérebro delas. Por que todo mundo quer tanto que o mundo acabe assim? Ah, eu acho que, assim, hoje a gente tá numa época onde tudo é apocalipse zumbi. Hoje, o zumbi, em geral, a figura do zumbi, tá na moda. Outro dia eu tava realmente pensando, eu tava lendo até uma matéria sobre videogames de zumbi, e tava pensando por que o zumbi ele é tão famoso, porque hoje a gente tem jogos de zumbi, você tem o Walking Dead, a série e o quadrinho, que estão fazendo um sucesso absurdo, você tem filmes, você tem livros que tratam, que falam sobre zumbis. Eu vejo como duas coisas, assim, dois fatores, pra mim, são primordiais pro zumbi, o apocalipse zumbi ser tão famoso. O primeiro, que é a facilidade da contaminação zumbi e do caos que isso vai gerar, porque é uma coisa que se dissemina muito fácil, muito rápido, é um caos, assim, você não tem tempo pra se preparar, você não vai ter tempo pra controlar, não é, por exemplo, quando você tinha, por exemplo, ou já aconteceu, por exemplo, de ebola, você tinha algumas pequenas regiões, eles isolavam aquela região, e aquilo não saía dali, não é assim, o apocalipse zumbi, ele começa e ele vai se disseminar numa proporção geométrica absurda, essa é a primeira, e o segundo, que eu acho que é o seguinte, o zumbi é a figura mais próxima do ser humano, que você pode usar de violência sem ser errado eticamente e moralmente. Então, não é errado você atirar na cabeça de um zumbi. Mesmo que aquele zumbi já foi seu melhor amigo. Exatamente. Então, assim, não tem problema. Porque, assim, você atirar friamente na cabeça de uma pessoa dá problema. Agora, se atirar na cabeça do zumbi não dá problema. E ele é muito próximo do ser humano. Eu acho que são esses os dois fatores que dão a fama. Eu tenho um terceiro fator. Eu acho que tem essa questão de identificação inconsciente das pessoas, que hoje as pessoas já são zumbis. Olha a filosofia, vamos à filosofia. Oh, esse cast tá muito filosófico, gente, tá muito legal. Queria dar exemplos de algumas obras que eu, assim, aparentemente gosto um pouco de apocalipse zumbi, mas tem algumas obras em si que me chamaram muito a atenção. A primeira de todas, eu creio que tá como Zumbilândia. Ah não, Zumbilândia é foda, cara. Zumbilândia é muito legal que você vê pela narração, né? Pelo protagonista, ele chega a ser, assim, em tese, não completo, mas ele é um estereótipo meio nerd, né? Daqueles nerds ainda que tem, tipo, regras com si mesmo. Então ele monta regras de como sobreviver. Todo mundo se identifica com ele do mesmo jeito que todo mundo se identifica com aquele gordinho do Hex of the Dead. Cara, ele é o melhor personagem daquele anime, não tenho o que falar. Porque, assim, ele é justamente a pessoa que você não espera que fosse ser o grande herói. Essa é uma coisa que esse tipo de história mostra, que são os heróis inesperados com quem o público se identifica muito fácil. E a gente tá falando isso dentro da poça de rasa, que é High School of the Dead, né? Eu já disse 1 milhão de vezes o quanto eu abomino essa porra desse anime. Mas eu tenho que concordar que o Hirano era um personagem legal. Não, é uma obra isso divertida, mas que você... Tanto faz, sabe? Ela não vai mudar sua vida de forma alguma. Não, eu terminei de ver até hoje, porque chegou uma hora e eu perdi a paciência. A gente pode falar até o Mug que pegou uma coisa até não tão mainstream quanto algumas coisas que a gente tem por aí. A gente tem, por exemplo, Resident Evil, série de videogame e filmes e livros agora. Mas pra mim não é tão... Não é um fim do mundo, você jogou 6. Tá acabando, o mundo tá acabando. Não, beleza. Não, pelo contrário, eu até concordo que, na verdade, em Resident Evil... Ele é até um fim do mundo bem legal por algumas coisas aparecerem ali e mostrarem, né, tipo, a proporção que aquilo tá tomando, né? Mas beleza, mas aqui, assim, não é, tipo, assim, é legal você ver zumbi, mas não tem um diferencial, entendeu? Beleza. Como assim não tem um diferencial, Mugi? Você tá falando que não tem diferencial agora, mas o primeiro Resident Evil chegou, ele foi criou uma porrada de conceitos. Pelo contrário, Odin, aí é o inverso. Ele foi o pioneiro. E você não concorda que isso é um diferencial do caramba? Beleza, beleza. Na época, é um puta diferencial. Pra hoje em dia, Resident Evil, pra mim, é mais um filme de zumbi, tá ligado? Tipo... Não, o filme é uma merda. Eu não quero, eu não acho que o filme, realmente, ele não é padrão pra filmes de zumbi. Concordo. Agora, os jogos... Não, beleza, eu concordo. Eu concordo que, tipo, o jogo em si é bom também. Ele que começou, eu acho que o Resident Evil, você pode colocar ele como pioneiro dessa situação, entendeu? Uhum. Mas o que acontece? Se você comparar ele com outros filmes atuais, outros jogos até atuais, eu acho ele, tipo, mais um, beleza. Ele foi um grande, começou, a franquia persiste até hoje. Beleza, bacana. Mas ele não tem um diferencial. Isso que eu tô falando, entendeu? É só... Ele tem uma história bacana, beleza, mas ele não tem um diferencial em sentido, tipo, de outros filmes e jogos zumbis, entendeu? Mas hoje, o que é novo em zumbi? Na verdade, qualquer coisa que a pessoa consiga colocar ali que deixe ele novo. Por exemplo, em jogos, quando chegaram zumbis nazistas, foi um diferencial. Tanto é em filme, chegou também zumbi nazista com Dead Snow, é um diferencial. Sim, mas a ideia do zumbi é a mesma. É a mesma, mas tem um diferencial. Não, é isso que eu tô falando. Por acaso o zumbi nazista ele tem preferência por judeu? Não, mas eles são inteligentes. Foda-se que eles são nazistas. Eles são inteligentes. Não, aí se a gente tá, eu entendo que você tá querendo dizer que o Resident Evil ele foi um dos jogos que mais evoluiu os zumbis. Se você tá falando de tipos de zumbis, zumbi que corre, zumbi que salta, zumbi que atira, zumbi que dá mortal... Sim, sim, exato. Por exemplo, Left 4 Dead, tem tipo... vários tipos de zumbis ali, entendeu? Isso que eu tô Agora, falando. Agora, o Resident Evil, ele faz uma coisa, porque o Left 4 Dead, ele não explica pra você. Ele fala, tem zumbis. Sim, exatamente. Tá. O Resident Evil, ele vai dar toda a teoria científica por trás e não para em zumbi. O vírus, que era o T-vírus, ele evolui. Uhum. Ele tá evoluindo. E digo mais, Mug. Desde o primeiro jogo já tinha zumbis diferentes. Esse fato de você pegar zumbis diferentes do Left 4 Dead é uma copiação do Resident Evil, que desde o primeiro tem mutações. Mas, gente, se vocês forem pensar bem, isso tudo tá copiando de Thriller porque foi o primeiro lugar onde apareceram zumbis dançando. Pronto, foi falei. O Thriller, exatamente. O marco foi Thriller. Ali a gente tem os zumbis em alta. Outra coisa de zumbi que também tá muito na moda é o Walking Dead, né? The Walking Dead... Tá estourando, que apesar de ter 10 anos, quase ninguém sabe, que é uma obra de 2003, o quadrinho, tá estourando agora, né? Você tá em aqui série... No Brasil. Não, lá fora também, a série só tá estourando agora, lá fora. O público grande só começou a acompanhar por causa da série. Tá na terceira Achei que temporada. Que já bombava isso Não, aí. Ele bombava no quadrinho, então é um bombar menor, entendeu? Ele bomba dentro do quadrinho, que é um que nos Estados Unidos é difícil. Então ele era uma bombinha. É uma bombinha, porque ainda no mercado de quadrinhos norte-americano é difícil você competir e fazer muito sucesso, né? Sim, que é um mercado... Mas enfim, a gente tem Apocalipse Zumbi em tudo que você consegue imaginar. Em jogos, séries, filmes, com plantas. Existe inclusive uma websérie chamada Bite Me, que eu gosto pra caramba dela. O Mug e as novelas de internet. Não são novelas de internet, são webséries, tá? O mercado de Apocalipse Zumbi, velho, é enorme, tá ligado? Tá em alta, né? É uma coisa que hoje você tem zumbis. Os zumbis são... Tá na moda. Tem zumbi, a pessoa compra. Ou a pessoa... Supernatural é uma das minhas séries favoritas. Tão pouco... Desgastado. Eu acho que deveria ter acabado na quinta temporada como os produtores queriam, mas isso não vem ao caso. Mas assim, do que eu quero falar é o que aconteceu entre a quarta e a quinta temporada. Na quarta temporada, eles... Foi o dito começo, o que levaria ao início do apocalipse. Que assim, foram 66 selos que estavam sendo quebrados. E que a quebra desses selos levaria ao início do apocalipse. Que os protagonistas, o Dean Winchester e Sam Winchester, com a ajuda de um anjo, o Castiel, que é meu personagem favorito, eles passaram a quarta temporada inteira tentando impedir que esses selos fossem quebrados. Só que é claro que isso não aconteceu. É claro que no final das contas, eles perceberam tarde demais que eles próprios tinham começado e terminado o processo de quebra de selos. Eu não vou dar os detalhes, porque ia precisar explicar uma temporada inteira, mas... Eles tentaram impedir a quebra desses selos, não conseguiram, ainda que no último episódio da quarta temporada o último foi quebrado e começou o apocalipse. Aparecem os quatro cavaleiros, nisso aparece a interferência de anjos pra ajudá-los ou pra atrapalhá-los, aparecem demônios. E assim, a representação que os quatro cavaleiros tiveram na série, eu achei que foi muito legal, porque assim, eles tinham aparências humanas e eles se infiltravam na humanidade, entre as pessoas, e causavam, infectavam, por assim dizer, com a sua essência, que seja a fome, seja a guerra, seja a peste. Eles faziam isso em comunidades isoladas, entendeu? Iam causando caos aos poucos, e assim, aos poucos, mas numa taxa constante. Entrando aí no momento Fer ou Panda, dependendo da categoria, uma coisa mais ou menos como você tem no Full Metal. As figuras são personificadas e conseguem viver entre as outras pessoas, fazendo o que tem que fazer. É exatamente uma coisa na série que boa parte dos monstros, eles se disfarçam de humanos, porque é justamente isso que eles querem se infiltrar entre as pessoas e os demônios, pra possuir essas pessoas, alguns monstros pra literalmente devorar essas pessoas, e assim, eu achei, tanto é que a quarta e a quinta temporada de Supernatural são excelentes, acho que foram um ponto alto da série. Depois disso, eu achei que ela tá se perdendo um pouco, eu não vou negar. Eu preciso voltar a acompanhar com um pouco mais de afinco, mas... Até porque, Dri, o que você vai colocar mais foda do que o fim do mundo? É isso que eu ia falar, o que vem depois do apocalipse, né? Acabou, pra mim já tinha que ter acabado. Eu acho que tá se perdendo um pouco, sim, mas não vou entrar muito no mérito dessa questão, até porque eu não acompanhei, eu ainda não tive tempo de assistir tudo até o final. Fiquei surpresa de ninguém falar do 2012 propriamente dito. Coisas pra se pensar. Teve uma enchente em Nova York nesse filme em outubro. Tivemos uma enchente em Nova York esse ano também. Tirem suas próprias conclusões. Você nem tá querendo botar a mensagem subliminar nesse cast, né, a ideia do filme do 2012 é legal, porque ele não tem uma força externa personificada, como você tem no Apocalipse Zumbi. Não é um zumbi que vai acabar, não é um alien que vai acabar. É a consequência do que a gente fez até hoje. Eu não gosto muito desses filmes que tentam ir pra esse lado, mas tipo, a humanidade está destruindo o mundo, porque todos eles fazem de um jeito que fica catastrofista, fica chato e fica idiota. Fala de novo do Nausicaa, porque eu vi ele faz pouco tempo e, tipo, filme foda pra caramba. Porque eles mostraram, sim, o mundo foi destruído pela ação dos homens? Foi. Eles estavam vivendo numa sociedade, num mundo ainda meio estragado? Estavam. Mas ele não foi mostrado em nenhum momento de forma a induzir culpa ou induzir medo em quem tava assistindo. E assim, ele mostrou de um jeito, de forma que mostrasse que ainda tem conserto, e mostrou uma forma de viver isso. Porque a ideia que a Nausicaa passa o filme todo é viver em harmonia com o mundo. Coisa que nenhum desses outros filmes mostra. O Ollie mostra de viver em harmonia com o seu próprio mundo, que tipo, é o que ele faz. Ele tenta, ele faz a parte dele naquele mundo. Mas é estranho que assim, é uma ideia muito avançada, sabe? Uma forma de você explicar por que não se deve degradar a natureza, porque você tem que tomar cuidado com o que você tem, de uma forma que vai muito mais longe do que um filme besta que fala de aquecimento global, sei lá o que, de um jeito que não, as pessoas não vão levar a sério, que as pessoas não vão prestar atenção. E é uma mensagem que é passada num filme de animação, num filme que a maior parte das pessoas vai ver que é pra criança. Eu acho que é muito difícil você tentar dar uma pegada ambientalista pra um filme sem você errar, sem você fazer uma coisa muito catastrofista, muito tentando doutrinar a pessoa. E isso é chato, ninguém gosta disso. São várias formas de abordagem, de fim de mundo, e que poucos conseguem fazer de uma maneira que seja ao mesmo tempo interessante do ponto de vista do entretenimento, mas mesmo assim deixa uma mensagem, sem querer te empurrar contra a parede e falar, olha aqui, faça isso. Ele vai mostrar pra você uma possibilidade e vai falar, olha, pense sobre isso. E assim, filmes como 2012, sei lá, vai muito pra esse lado, acho que meio que tenta fazer o espectador de besta, sabe? Eu não sei se eu gosto de... Não, ele é puramente entretenimento, até porque ali os personagens não têm como fazer nada, eles não têm força nenhuma contra o que tá acontecendo, e nem eles têm relação direta. Então, na verdade, é você querer ver as cenas bonitas e torcer pro cara escapar. Ou não, né? Agora imagina, tipo, vamos supor que o mundo realmente vai acabar em algum momento, entendeu? Não o mundo, ou a humanidade, tanto faz. Só que o negócio chega numa ponta tão extrema, que excede a nossa capacidade de imaginação de como seria o fim. Jim, isso é muito brisa, cara. Olha, uma coisa a gente tem que concordar agora. A gente teve muitos momentos de brisa extrema, mas Jim, você levou o prêmio. Deixa eu ver se eu pelo menos comecei a compreender a base do que você tá falando. Vamos ver se eu consigo captar. Você tá querendo dizer que às vezes o fim da humanidade seja de uma forma, transcenda tudo que a gente imagina e prevê. Pode ser uma coisa totalmente diferente do que a gente imagina. É isso que você tá querendo dizer. Aí você tá indo pra um lado muito completamente espiritual da coisa, sabe? Não é espiritual, sei lá. É um conceito, por exemplo, que algumas religiões têm, que é o conceito do arrebatamento. Que assim, eles falam que quando o mundo acabar, os escolhidos de Deus vão ser retirados da Terra e vão direto pro céu sem morrer. Isso pra mim já é inimaginável, entendeu? Como alguém pode fazer? Não. Aí é que tá. Você não entendeu exatamente a capacidade. Esse fato de você já imaginar dessa possibilidade já exclui dessa categoria. Imagina Lovecraft. Por que que Lovecraft às vezes pode ser tão perturbador? Porque você não consegue imaginar um monstro, porque ele é uma coisa completamente indescritível. Agora, imagina se o fim do mundo fosse assim. Olha que ideia pirada. Que a gente não vai conseguir desenvolver, porque como a gente não consegue explicar... Mano, eu vou ficar pensando nisso por algumas horas, Jim. Obrigada. Olha que perturbador, velho. Isso não é uma coisa medonha, velho. É uma coisa... Pior que é. É assustador pra caralho. É a ideia do você não saber o que tá por vir. É o grande lance. A gente já cai, talvez, na viagem no tempo... A gente não sabe o que tá à nossa frente. Como o Sage brincou, vacas escravizando seres humanos. Pode ser. A gente não sabe o que tá no dia seguinte. Ô, cabeça, isso que você me falou dá uma referência de um fim do mundo que a gente não sei como nerds não falou sobre. Que seria o Guia do Mochileiro das Galáxias. Ou melhor, a série inteira. Putz, mano, o Guia do Mochileiro das Galáxias. Como que a gente deixou isso passar? Não, e aí a gente já volta lá atrás. Imagina... Os dois, porque a história é passada do ponto de vista do cara que escapa. Agora, quem tá ali, acabou. Então, quer dizer, os terrestres, acabou e não tem nada. Mas a Terra ali, a gente, é tão insignificante que é nada, entendeu? Então, quer dizer, como que... Ô, cabeça, sabe o que isso quer dizer? Quando o fim do mundo chegar, o que a gente tem que fazer? Deitar no chão com sacos de papel na cabeça. Porque isso vai salvar-nos, ou não. Mas essa é a ideia, quer dizer, a gente fala de fim de mundo como se o fim da humanidade fosse acabar tudo que existe além do nosso planeta Terra. Quando o nosso planeta Terra pode ser um pedaço que tem que ser destruído. A gente tá pensando em apocalipse e fim do mundo de uma forma que a gente vai conseguir, assim, presenciar e tentar fazer alguma coisa em cima de sobreviver. Sim. Meu, às vezes você pode piscar o olho, acabou. Acabou, você não tem o que fazer. Isso é genial. Ou o nosso fim vai ser uma coisa tão ridícula, insignificante pra grandeza do universo, que é como acontece, a Terra é destruída por causa de virar uma rodovia espacial, uma coisa do gênero, uma coisa assim. Aí você reza pra ratos fazerem alguma coisa. Ah, então assim, antes da gente fechar, eu acho que uma pergunta válida, que vale a pena a gente até pensar uma coisa rápida, é... Por que que o fim do mundo, a possibilidade do encerramento da humanidade é tão pop, é tão famoso e tão discutido? Eu acho que a culpa toda dos maias é que se eles não tivessem feito essa porra de calendário, nada estava sendo falado hoje. A gente já fala disso desde antes, só que a gente teve contato em 99, 2000, a gente teve contato. A gente tava lá vendo na televisão o pessoal achando que o mundo ia acabar. Agora, por que que o pessoal se comove tanto... Por exemplo, se a gente falar de que, sei lá, o mundo vai ficar sem comida, ninguém vai todo mundo falar, hein? Se a gente fala que tá acabando o petróleo, todo mundo, agora você fala, ó, vai acabar o mundo, aí todo mundo, uou, o mundo vai acabar, e compartilha tirinha no Facebook. De acordo com Freud, é tudo culpa do sexo. É tudo culpa do sexo, né? A nossa sexualidade aflorada faz isso. Eu acho que, eu não sei, eu vejo isso como o seguinte, a gente... Todos nós temos um plano de vida, a gente tem pelo menos uma meta, a gente quer, sei lá, trabalhar, ter uma vida confortável e construir família. Agora, se a gente tem uma previsão de que o fim do mundo tá ali, pra quê? Qual é a vantagem da gente se esforçar e gastar horas com coisas tipo trabalho? Se o mundo vai, sei lá, acabar daqui a um mês, ou no dia desse podcast, às vezes comove as pessoas... Pensando nisso. Realmente, eu acho que as pessoas não têm mais nada do que fazer, entendeu? E ficam pensando nessas asneiras. Meu, na boa, desliga a televisão, vai ler um livro, sai dessa coisa, tipo, que o mundo pode acabar. Aí ela vai ler Orgulho, Preconceito e Zumbi. Alguém tá realmente mudando a vida achando que o mundo vai acabar em 21, 12, 12? Alguém, sei lá, tá fazendo um bunker embaixo de casa, estocando... Tem gente que tá. Tem excêntricos afins, assim... Sempre tem gente que acha que realmente o mundo vai... Não, tem gente que tá... Que o bunker tá preparado desde 2000. E tá junto, né? Essa pessoa ia ser muito fuck true, né? Porque se realmente acabar e o bunker dela tiver feito, ela vai falar... Haha! Eu estava preparado. Não, mas o grande problema do mundo acabar, entre aspas, é que nem o avião. Por que, que o pessoal toma tanto cuidado pra um avião não cair e não tem a mesma rigorosidade com carros e com navios que podem ser tão mortais quanto? Sendo que o número de mortes no trânsito por ano é muito maior do que a morte por queda de avião. É o mesmo motivo, porque, tipo, no avião, se o avião começar a cair, você não pode fazer porra nenhuma. Você vai lá, o máximo que você pode fazer é rezar e falar pro cara do lado não gritar tanto. Já no carro, você sabe que você pode tentar fazer alguma coisa ainda. Então é a mesma coisa, o petróleo e aquele outro negócio que você falou seriam o carro e o barco. É aquela coisa de que, assim, não vamos nos preocupar porque a gente pode dar um jeito. Agora, no caso, de sei lá, da Terra explodindo, a gente tá com as mãos atadas, é. E aí, então, aqui a gente separou uma série de frases de que poderiam ser utilizadas no fim do mundo. E cada um aí escolhe uma ou da lista ou inventa uma frase que seria suas últimas palavras quando o mundo estivesse acabando. Como minhas últimas palavras num fim do mundo, porra, eu queria ter terminado de assistir One Piece. Tudo podia ser um pouco menos óbvio. Sim, um pouquinho só, dá pra fugir um pouco do Capitão Obvious. Eu acho que eu falaria, porra, Mugi. Se você estivesse perto de mim, eu acho que as suas últimas palavras seriam, porra, Mugi. Porra, agora uma que eu acho que eu não teria coragem, mas eu acho que é uma frase do cara tem que ser foda, que tá aqui, é o número 22, que é vou ficar pelado. Sério, se o mundo tá acabando e o cara se dispõe a tirar toda a roupa e falar, vou morrer pelado. Sério, o cara ganhou meu respeito. E a minha frase seria mais ou menos assim. É o fim. Aê, caixa de entrada! You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like Está começando mais um Caixa de Entrada aí pela primeira vez. E consegui participar de um... Acabou que é 10h30, cheguei meio atrasado, o Kiba até desistiu de participar, mas pelo menos tô participando de um caixa de entrada, é! Finalmente, antes do fim do mundo, a Fer tinha que participar de um caixa de entrada. Pelo amor de Deus, né? Pelo menos antes do mundo acabar, pelo menos uma única vez. Nunca consegui participar, todo mundo participou, menos eu. Tava ficando triste já. Até a Dri participou. E olha que a Adri é a pessoa mais sem horário do mundo. E eu ainda tô feliz porque eu tô conseguindo participar logo depois do cast de Tolkien, que, tipo, é o meu xodó, a minha paixão, o cast de Tolkien. Eu me dediquei muito a ele. Gente, se não ficou boa a edição, me desculpem. Eu queria fazer melhor, realmente, mas eu fiquei com pouco tempo. O trânsito de São Paulo está me irritando e ele está me deixando sem tempo. Mas eu fiquei muito feliz com aquele cast, a questão da pauta, da pesquisa, da gravação, da edição... E porque é Tolkien, né? Então, cara, escutem. Quem não escutou, escute, porque tava muito bom. É um dos únicos cast que eu não estou. Graças a Deus, né? Pô, cabeça, monopólio não dá. Algum eu tinha que não participar, né? Caraca. Mas antes de mais nada, vamos falar dos nossos parceiros. The Lars Cast. A N-Party. Otaku Company. O Legcast. Otaku Crazy. Omega Cast. Mini Cloud. E o Level 1 Podcast. Vamos então começar falando da coluna que saiu ontem, cabeça, já que foi tu que escreveu, pode... O único que tá produzindo alguma coisa, ultimamente, ele e o Sage, porque eu não tô conseguindo escrever nada. Bem, o meu texto da semana, eu falei um pouco sobre a Marvel Studios. Eu fiz uma abordagem um pouco diferente, na verdade, da situação cinematográfica de todas as sequências do filme da Marvel. A minha opinião um pouco divergente do que é o habitual, que todo mundo anda falando. Confiram, deixem seu comentário. Marvetes podem reclamar e deixar seus comentários haters. Eu ainda acho que a gente precisa de mais Marvetes na equipe, porque senão fica só DC na alta. Eu não entendo nada de DC, Marvel, Comics, mas eu acho que precisava de um equilíbrio pra gente ser mais neutro, mas... Não. Já tem bastante Marvete, já tem Marvete suficiente já. Mas não tem gente pra defender com vontade a Marvel, né? Pra quê? A gente não precisa disso. A gente tá tão feliz assim. Cabeça. O que que tu fez no sábado passado? Sábado passado, todos nós aqui, ou quase todos nós, fomos assistir o Hobbit no cinema. Com exceção do Mug, que tá na praia lá, tomando sol e ficando bronzeado, de férias. Bem feito, perdeu o filme. Perdeu o filme do ano para os nerds. O segundo filme do ano, na minha humilde opinião. Não, o filme do ano, porque um órfão riquinho esquizofrênico nunca vai ser melhor que o Hobbit. Nunca. Nunca, nunca, nunca, nunca. O dia que, eu já falei, o dia que o Tolkien escrever o Batman, daí tu pode achar que ele vai ficar bom. Mas até lá, o que provavelmente nunca vai acontecer, esquece. O Batman nunca vai ser melhor que o Hobbit. A não ser que o Tolkien comece a escrever póstumo, né? Escrever textos póstumos para editoras de HQ. É. Isso vai ser um pouco difícil, mas não vamos entender essa discussão, que já rendeu alguns bons e-mails essa semana nossa passada. É. Enfim, mas assim, a gente, Hobbit, sensacional, assim, não tem muito o que falar, o filme é lindo, Nova Zelândia novamente linda, o filme tá engraçado, tá divertido, tá dinâmico, o Martin Freeman dá de 10 a 0 no Elijah Wood como Hobbit principal, cara, Bilbo onando todo mundo, cara, olha... Não, Thorin Escudo de Carvalho, esse sim me surpreendeu. Não, mas eu tô falando de Hobbit, cara. Como Hobbit, o Bilbo é o melhor Hobbit de todos, assim, disparado. O Thorin, cara, ele ganhou meu respeito, cara. Só digo isso. Ele, eu não sei, é porque no livro, como no livro a gente não conseguia ver a questão da expressão dele e o posicionamento dele, você não entende a imponência que ele tem. Que o ator, que eu não sei o nome agora, conseguiu fazer de uma forma absurda, assim. Você sente... Ele passa respeito pela pose dele, você sabe que ele é um cara importante pelo posicionamento dele. Muito bom, assim, muito bom. Não, com certeza. Não, Thorin, olha, muito bom. Gandalf louco como sempre, né? Na Gandalf nas suas maluquices lá. Cara, cenas engraçadas. O Gollum. O Gollum tava sensacional. Muito bom. Muito bom. Essa passagem do Riddles in Dark, né? As charadas no escuro, não lembro como é que é a tradução. Tá sensacional. A maneira como eles representaram isso no cinema ficou muito boa. Ficou engraçado. O filme ele conseguiu dar uma dinâmica melhor do que o livro tem, porque é com lutas. Assim, eu já vou discordar um pouquinho no sentido que eu acho que talvez o Peter Jackson, naquele lance de vamos fazer 3 filmes e não sei o quê. Ele se estendeu um pouquinho demais no filme, talvez algumas coisas não precisassem, assim. Mas nada que afete o filme, ele tá ótimo. Outra coisa que eu não sei se é o lance da gente ter visto em 3D, se foi a questão dos 48 frames por segundo. Mas eu, em alguns momentos de batalha, assim, tipo, quando tava muita confusão, muita gente, eu me sentia um pouco, assim, meus olhos doíam um pouco. Pode ser que porque eu uso óculos também, daí ver 3D e IMAX. Mas, cara, fora isso... Eu achei sensacional o lance dos 48 frames por segundo. Ficou muito vivo, muito bonito, assim, tudo... Tipo, parece que realmente tu tá vendo uma janela, sabe? Um negócio... Cara, eu amei muito, assim, olha, vale a pena. Eu quero ver de novo o Hobbit, quero poder ver mais umas 2, 3 vezes no cinema. Quem não foi ainda, vai ver, porque, cara... Melhor filme do ano, gente... E esqueçam Batman, esqueçam Bane, Thorin Escudo de Carvalho, destrói todos. É isso aí. Bom, vamos pra leitura de e-mails, então. Chegou alguns e-mails bacanas essa semana dos nossos queridos amigos. Por favor, mandem mais, a gente não se importa. Pode mandar, pode comentar. Gente, cast de Tolkien tava bem legal. Quer dizer, pelo menos eu achei, o pessoal gostou. A gente gostou de gravar. A gente até recebeu uma quantidade razoável de e-mails, de 3 e-mails a semana. Acho que tá dentro do padrão que normalmente a gente recebe. É, acho que tá legal. Tá, assim, a gente queria mais. A gente queria 68 e-mails por dia, mais ou menos. Mas o pessoal não atende. Eu ainda não consegui mesmo. Não, é. 68 e-mails por dia e 1 milhão de comentários, né? É, eu pedi 100 mil comentários no Mortal Kombat e ninguém deu. Eu tô triste ainda, magoado com vocês ouvintes. Chateadíssimo, né? Mas tudo bem. Então, o nosso primeiro e-mail da noite é o do Dex. que tá sempre aí com a gente, né? Ele começa com, como sempre, Coemanolos e Minas. Minas. Ou melhor, Coemanos e Minas. Cada um inicia em meio da maneira como quiser. Não estamos aqui pra criticar a escolha. A gente não pode julgar, né, as pessoas. Ele começa da seguinte forma: fim do mundo chegando e eu aqui mandando cartinhas virtuais para vocês. Nem preciso dizer que o meu chute para a dica seria podcast sobre o fim do mundo. Inclusive, deixo a tirinha sobre isso. Ele mandou uma tirinha pra gente, muito boa, por sinal. Realmente, acessem a tirinha, vai estar na postagem, quem quiser ver. Porém, é possível que não seja, então deixo outro chute. Podcast sobre teorias da conspiração, coisa que você já adora. Dex, não se preocupa, tu acertou de primeira. Outra dica foi legal, quem sabe um dia a gente pode fazer um cast sobre isso. Mas, realmente, a gente fez sobre o fim do mundo. E se tu não tá escutando isso, é porque o mundo acabou, então, sei lá... Pode ser que já tenha acabado. É, e a gente tá aqui gravando à toa, porque ninguém mais tá nos escutando. Mas se tu tá escutando isso e é depois do dia 21, gente, o mundo ainda não acabou. E existem pessoas loucas que estão construindo bunkers e gastando dinheiro. Assim como no e-mail que mandei anteriormente para vocês, venho novamente chamá-los de seus viados. Acredito que isso não se implique para a Dri e para a Fer. A Fer, acredito eu. É, por favor, não. Nem pro Panda, porque enfim, a gente namora, né? Me viciaram em mais um anime, ele terminei o Working e comecei Shihayafuru. Adorei. Cara, muito bom. Ainda bem que tu começou Shihayafuru, cara. Shihayafuru é foda, é um dos melhores animes de 2011, 2012. E não esqueça, agora em janeiro, gente, já tá vindo a segunda temporada. Não percam a segunda temporada, porque se tiver que nem a primeira, vai estar excelente, gente. Shihayafuru, todo mundo tem que assistir. É muito bom. É muito bom, vale a pena. E peçam, vá no Twitter da JBC e da Panini pedindo mangá de Shihayafuru no Brasil. Aí ele manda pra você, Fer, especialmente pra você. Ele fala: Fer, quero ajudar na empreitada de fazer um Karuta dos versinhos brasileiros. Opa, vamos lá. Ele manda, aí eu vou ter que ler agora, né? Assim, ele... Tem que ler com a voz certa, hein? Cabeça. É, eu não vou conseguir fazer nos três tempos de 12. Quem confere o ferre, com ferro será ferido. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Três pratos de trigo para três tigres tristes e o medo de errar. Três pratos de tigres para três tigres tristes. Ah, tá. Tá, vamos pular isso. Tá, tá ficando vergonhoso demais. Ele, bom, enfim... Um bom fim de mundo para vocês, e já que não vai ter podcast na época do Natal, já deixo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Abraços arqueológicos e cheios de dinossauros a todos. A parte dos dinossauros foi eu que coloquei, tá? Ó, porque arqueólogos, como todo mundo sabe, só estuda de dinossauros. É que nem engenheiros que só devem fazer robôs. Exatamente. Os verdadeiros engenheiros fazem robôs, os verdadeiros arqueólogos escavam dinossauros, assim, a verdade universal. Não existe, o Seiji tá gritando aqui no chat, mas dane-se, é isso aí. Tá, não... Não vem querer negar. Bom, vamos então pro segundo e-mail da noite, gente. Ou da manhã, da tarde, enfim, depende de que horário tá assistindo. Escutando, aliás. Se for no Japão, são 10 da manhã. Bom, esse e-mail é do Diogo Brasil ou Hataki, né? O nosso grande amigo Hataki. E aí, galera, suave? Aqui é o Hataki Diogo, que... Mandou o maior e-mail do mundo. Olha, por favor, é assim, eu vou considerar porque eu sei que é linguagem de internet, mas eu não gosto de ler e-mails que tem escrito QSE. Eu gosto das coisas bem escritas, então tem que ser quase escrito certinho. QUASE. Ó, pelo menos não foi com K. Não, realmente. Bom, aqui é o Hataki Diogo, quase 25 anos, SP City, dos sites Otaku Company e Mundo Freak, mandando esse e-mail para comentar alguns episódios passados. Vamos lá. Primeiro é o do cast 11 de The Big Bang Theory, que eu que agora, que já tô na... Terminei a quarta temporada, gostaria muito de ter participado, mas tô muito... Nossa senhora. A Fer devorou The Big Bang Theory. Então, eu quase não consegui editar o cast de Tolkien porque eu ficava assistindo o Big Bang Theory, mas... Culpa do Kiba. Enfim, é culpa do Kiba. Tudo culpa do Kiba. Bom, a série é bem legal pelas referências ao conteúdo científico, mas exagerada em muitos aspectos. Nessa temporada atual, a Amy tá mais pra crente de rabo quente do que uma nerd. Recomendo enormemente que assistam IT Crowd, sitcom britânica de teor geek, cujos protagonistas são dois caras realmente entendidos em TI e sua chefe que pretensamente sabe o que esse setor se faz. Bom, assim, Eu não sei, eu não conheço a It Crowd, eu não sei que tipo de... Se é comédia, se é tal. Mas, assim, eu acho que no caso de Big Bang Theory, como é uma comédia, eu acho que não tem muita importância esses exageros. Eu, pelo menos, não vejo. Eu tô ali assistindo pra rir, só. Então... É, eu acho realmente que a série perdeu um pouco a mão, ela perdeu um pouco o rumo original, a gente comentou isso no cast. Ah, sim, realmente. É. Infelizmente, essa IT Crowd, se não me engano, o Rods que falou pra mim, que ele mandou um vídeo que tudo que ligam pro cara, ele fala, tente desligar e ligar de novo o computador. Tudo, todo tipo de... Ah, com certeza. Não, mas é chato, né? Tu liga pra qualquer tipo de assistência técnica, helpdesk é uma desgraça, eles... Já tentou ligar o computador e desligar? Não, pô, sacanagem, né? Tão achando que estão falando com quem? Tá bom que tem um pessoal aí, uns usuários... Que realmente são burros. Mas não é todo mundo, né? Bom, cast 12, Scott Peregrino. Scott Pilgrim, né? A discussão rolou solta, sem muito controle do rumo pelo host. E antes que eu me esqueça, Kuroki, vá se fuder. Kuroki, eu te adoro, não tem nada a ver com isso, é uma coisa do ataque, vocês se entendam. Tá, é só detalhe, caixa alta no vá se fuder. O tema é interessante, agora não me lembro se vocês comentaram algumas das diferenças dos quadrinhos pro filme. Não que isso não agrade, mas sempre gera controvérsias. Mug, pare de tentar criar dicas dos casts. Fica a dica, realmente. O Mug, às vezes, ele não dá certo. Às vezes ele faz umas boas dicas, mas às vezes... Ó, duas coisas que ele não pode fazer. Dica pro cast pauta. É, também. Cast 13, Working. O anime parece interessante. Já arranjei numa locadora tipo do Paulo Coelho. Cara, isso é quando as pessoas baixam? Então... Eu acho que sim, não sei. Mas enquanto as séries não entrarem em atos até o ano que vem, estou empacado. Mug, pare de tentar criar dicas do cast, fica a dica 2. Né? Realmente. Mug, não. Não, não, não, não, não, não. Mortal Kombat. Cheguei a jogar a primeira versão, mas nem curti muito. Já no NES, tive mais horas de jogo, assim como machucados nos dedos. Não curto muitos jogos de luta. Mas são sempre divertidos pra falar besteira. Cast 15 come. Com a cabeça comentou no meu primeiro e-mail que leu, uso o avatar do Lanterna Verde desenhado pela namorada de um amigo meu. E sou fanático pelo personagem, incluindo ter o set de anéis das tropas lançadas pela DC ao fim da Black... Blackest Night. Ao fim da Blackest Night, ou seja, Descenauta na veia. Eu também tenho esse set de anéis, por sinal. Ele realmente gostou, comentou algumas outras coisas e tal. Mas vamos ao que te interessa, que é o cast de Tolkien da semana passada. Que ele falou assim, cara fodástico que escreveu uma franquia de livros muito bons, apesar das cantorias encherem o saco em alguns momentos. Concordo. Realmente, às vezes, cara, a cantoria dava pra pular um pouquinho, né? Enfim. É. Li o Hobbit e a Trilogia do Anel, com 11 anos, ganhei o Natal anterior ao lançamento do filme da Sociedade do Anel, mas o livro já tinha a capa dos Argonauts. Sim, o volume único. Levei exato um mês, uma semana e 3 dias lendo desde o começo do Hobbit até o fim dos apêndices do Retorno do Rei. Eu sei como é que é, eu... Não, a primeira vez que eu li não foi inteiro, a segunda vez que eu li já era inteiro, cara. Justamente com essa capa dos Argonauts, cara. É muita coisa. Ler o livro inteiro é muito, muito difícil, assim, tipo, é muito grande, ele é ruim de manusear. Senhor dos Anéis é muito bom. Bem, eu não vou falar nada, porque o Tolkien não me deixou sair do condado. Eu cheguei lá e ele falou pra mim, you shall not pass. Não deixou. Todo mundo, ninguém passa do condado, que triste. Eu não consegui. Nossa, a parte que eu achei mais difícil de leitura do Senhor dos Anéis foi a parte lá, a segunda metade das duas torres, que era só o Frodo, o Sam e o Gollum. Nossa, cara, aquela parte eu me arrastei pra atravessar, mas depois que eu passei, foi tranquilo. Bom. O Seiji falou que nos filmes ele pula a parte que tem o Frodo, o Sam e o Gollum sempre, acelera. É, bom. O Tolkien e o Hitler nunca se enfrentaram, apesar de ambos terem participado da Primeira Guerra Mundial. É, depois a gente pesquisou isso e viu que era tipo, só boataria, o pessoal falando besteira, já tava meio alucinado, né? Ia ser maneiro. E senti falta de colocarem mais Blind Guard em algo de Amon Amart. Cara, desculpa, mas tipo, eu... Sei lá, é que eu conheço pouco de Blind Guardian. Sei que eu deveria ter colocado mais, mas eu acabei, tipo... Eu até baixei toda a discografia do Blind Guardian, mas... Ah, me perdoe. Eu botei as músicas do filme, vai. Muito épico. Bom, por hora é só, abraço. PS, o cast 17 será sobre tipos de apocalipse, o que você fará se o apocalipse ocorrer, O que não fazer se o apocalipse ocorrer? Música sobre apocalipse. Se não for nada disso, run to the reels. Essa parte ele quer que você cante igual no Iron Maiden. Run to the hills. Não, na verdade ele pediu pra gente não cantar e botar música. Agora é tarde. E aí ele terminou e ele acertou mais ou menos, né? Mais ou menos. É, mais ou menos. O Dex foi mais em cheio, assim, né, do assunto. E agora vamos, então, ao nosso amigo Djalma Dourado, que ganhou a produção da semana passada, que chutou Crepúsculo da outra vez. Nunca a gente vai deixar você esquecer disso, tá? Ele, caros amigos do Projeto X, bem, gostaria muito, em primeiro lugar, de agradecer pelo prêmio e pela vitória e gritar eu sou foda. Ganhei a promoção do Lanterna Verde e me segura que eu tô na parada pelo Hobbit também. Ixi, será, hein? Não, a gente, se tu sortear, a gente vai dar pra outra pessoa, não, tô zoando. Espero que você não ganhe, senão ninguém vai acreditar mais na gente, vai achar que é tudo montado. Ele, observação, sacanagem o meu número, hein? Mas que se dane, importante que eu ganhei. Isso aí, importante não é ser o número 24, tá tudo bem. Se bem que ficou depois do Crepúsculo, tudo fica muito estranho, né? 24, Crepúsculo. É, eu acho que pelo chute de Crepúsculo ele deveria ter sido expulso da nossa promoção. Com certeza. Mas como ele é amigo do Panda, ele não podia fazer uma coisa assim. Fica feio pro Panda depois, né? Aí ele, agora sim, mudando de assunto, estou a ouvir, pra ele se sentir meio português, estou a ouvir, em português de Portugal, estou a ouvir o podcast de Tolkien, e creio que com certeza será mais uma surpresa agradável, como tem sido os últimos casts de você. Como de costume, vou deixar aqui os meus chutes para o próximo cast. Deixo a seguinte frase: teremos um ótimo podcast se o mundo não acabar, é claro. Estou correto? A data nada mais é do que a data do próximo podcast, ou seja, 21/12/12, a data que supostamente o mundo se acabará. Agora, sem chutes zoados, como foi o de Crepúsculo. Eu não entendi o chute dele. Ele deu volta. Não, ali ó, ele negritou o mundo não acabar. Tava na cara o que era o tema de hoje, né? Fim de mundo. Teorias do fim do mundo. Eu fiquei surpreso pra alguém não chutar Hobbit. Porque era a semana depois do filme. Sei lá, galera. Acho que alguém podia chutar, mas... É, não. Cara, a gente não ia fazer isso. Não tem como. Bom, galera, valeu pelo presente. Espero que cada vez mais e mais vocês cresçam e encantem o nosso universo com o jeito de vocês de fazer podcast. Um forte abraço, Dexama, de Djalma Dourado. Valeu, Dex. Djalma. DJ Alma, né? Valeu. Bom, agora vamos para nossa sessão comentando comentários. Vai, cabeça! Qual que é o primeiro comentário que a gente selecionou? Então, como primeiro comentário, nós temos o Djalma, que comentou 4 vezes. Ele falou, ele agradeceu pela promoção, falou do cast, brincou com o número dele, mas eu acho que o comentário que vale a pena, ele pediu, ó, ele está intimando o Rhodes a entregar a ele o quadrinho vestido de Valquíria. Eu acho muito justo, até porque o Rhodes prometeu. Ele prometeu ao vivo, ninguém colocou isso na boca dele, foi ele que falou. Eu acho justíssimo que ele tem que entregar a de Valquíria, cara. Todo mundo quer ver isso. Todo mundo. E um Pégaso com a lança. Agora, onde ele vai arranjar o Pégaso, eu não sei. Mas que ele pode se vestir de Valquíria, eu apoio. Deck, se depender da gente, o Rhodes vai entregar vestido de Valquíria. Não se preocupe. A gente vai forçar, vai gravar e colocar no YouTube. Com certeza. Tá? E foi isso. Obrigado por comentar e mandar e-mails, que normalmente a pessoa só faz um ou outro. Obrigado pela atenção mesmo. E o próximo comentário é de quem, Fer? Bom, a Marina, ela deixou um comentário onde ela fez alguns chutes, né? Que ela falou de AX21, Torque Magnitude, sei lá, aquilo que vocês estão pensando em gravar como cast. Óbvio, né? Um cast sobre plano de dominação dos insetos. Então. Barata, será? Então. Esse eu realmente nunca tinha parado pra pensar. Um cast sobre os jogos Mario. Não, tô prometendo pra semana que vem, nem pra outra. Mas calma que vai aparecer nos próximos, assim. Calma que esse vai vir. E uma dica. Mas não era ainda. Com a participação do próprio. Com a participação do próprio Mario, verdade. O próprio Mario estará presente. Um cast sobre datas? Não. Um cast sobre chocolate. Cara, eu apoio de fazer um cast sobre chocolate. Mas, bem, não... Ela falou assim ainda, PS, pra que dar 3 chutes errados se eu posso dar 7? Realmente, se ela ia dar já chute errado, podia dar quantos quiser. Que absurdo. Aí depois aqui embaixo ela fala assim, que no cast de Street Fighter, ah não, é Mortal Kombat. Olha só, ela tá querendo causar ira. Ela tá querendo despertar a nossa ira interna. Ai, ai. A Marina ainda tinha comentado antes, que num outro comentário, que ela tinha ficado que ela resolveu não escutar o podcast. Cara, assim, eu sei que tu pode não gostar do Senhor dos Anéis, pra algumas pessoas realmente é meio cansativo, mas escuta o podcast sobre o Tolkien, cara, vale muito a pena. O Tolkien, ele é uma pessoa incrível, assim, a história dele é sensacional, a vida, a obra dele, mesmo que tu ache meio chato o Senhor dos Anéis, que nem eu falei no cast, eu entendo quem acha chato, mas, assim, escute o cast sobre Tolkien, ele é uma pessoa incrível. Vale a pena mesmo. Ah, ele é, acredito que uma das grandes personalidades que não recebem o destaque que merece, entendeu? É um dos grandes gênios do nosso mundo que não recebe, assim, o carinho ou recebe a grandiosidade que ele merece. É, ele tá muito concentrado no núcleo de nerds, né? Mesmo pessoal mais que gosta mais desse tipo de coisa. Mas não é um... Ele não é conhecido, assim, por uma gama grande de pessoas. Mas, cara, vale a pena. A história dele é sensacional. O Tolkien foi uma pessoa incrível, impressionante, assim, gênio mesmo, gênio. Ele é aquele tipo de pessoa gênio. Então escute nosso cast. Tava bem legal. Muito bom. Mesmo eu não tendo participado, eu gostei. Tá? Mesmo. Mas... ficou muito bom, Beowulf, né? Pelo que eu fiz da minha letra W. Isso que é o que importa. Cara, ele criou um dicionário. Quer dizer, criou um dicionário não, mas enfim. Ele criou o dicionário. Olha só a importância desse cara. É, só que não. Ele inventou o dicionário e o livro. Bom, mas eu acho que na coluna do Sage sobre retcon teve um comentário legal também, né, cabeça? Exatamente. E na coluna do Sage sobre retcon, uma das maiores desgraças da vida de qualquer leitor de quadrinhos. A Fer talvez não entenda isso, porque as obras delas são tipo, ah, um autor só que escreve, ah, só o Tolkien fala de Senhor dos Anéis. Exatamente. Eu não gosto dessas coisas aí, tipo, com bilhões de autores. Mas então... Eu prefiro história fechada. O Tolo Chique, ele comenta o seguinte, que o retcon mais safado que tem é em relação a Gwen Stacy e o Norman Osborn, ou Mephisto e casamentos. Na verdade, pra quem não sabe, a Gwen Stacy e o Norman Osborn, eles namoram. Hã? Olha, eu não sou grande entendedora de quadrinhos, mas pra mim isso não faz muito sentido. Eles namoram numa das histórias do Homem-Aranha e isso acabou sendo... Espera, o Norman é o pai do Harry, né? Exatamente. Que é o Harry... É porque se fosse o Harry, até tipo, ok, dava pra entender. Mas o Norman, cara... Ele tem dinheiro, né? Ah, o Harry também. Mas o Norman é o que manda em tudo ainda, por enquanto. Oh, God. Ok. E aí eles reescreveram essa questão da Gwen Stacy, é uma coisa muito polêmica dentro dos fãs previstos do Homem-Aranha. Essa questão e até a primeira saga do clone também, é uma questão que é ter a filha do Peter Parker, são duas das coisas que são uma das retcons mais absurdas. Eu escrevi um texto falando sobre a retcon que aconteceu recentemente com o Tim Drake do Hobbit. Eu sei que ninguém liga pros Hobbits, só eu e o Hobbit, mas... Hobbins? Ah, tinha entendido Hobbit. Não, não Hobbit. Mas realmente... Quem não leu, dê uma lida na coluna do Sexto Retcon e deixe o seu ódio nos comentários. Bom, gente, agora vamos ao momento que interessa da noite. Fogos de artifício, gente, por favor, por favor. Kiba, sobrou pra você. Não, não vai ter fogos. Vamos ao sorteio do livro do Hobbit. Pra quem não conhece a história, ou se já conhece, queria ter... Com a capa do filme, muito bonita a capa, gente... Quem ganhou a cabeça, aperta o botãozinho aí. E o número sorteado dessa nossa semana, eu vou dar print screen antes que eu esqueça pra vocês não me matar, é o número 33, referente ao Alexandre Nunes. Irmão do Hotz, pra quem não sabe. Mesmo eles dizendo que não, nós sabemos a verdade. Esse o Rhodes vai entregar vestido de Valkyria. Os dois ele vai entregar vestido de Valkyria. Ah, gente, só um pouquinho. Esse lance de irmão é brincadeira, tá? Não é irmão, não. Senão o pessoal vai começar a achar que tava, tipo, tudo... Tudo armado. Marmelada, tudo armado. Não, gente, eles não são irmãos, né? Tanto que o Alexandre mora em outro lugar, em outra cidade. Não tem nada a ver com aqui. Exatamente. Parabéns ao Alexandre Nunes. Novamente vai estar aí na postagem o print da nossa, do final da nossa promoção. Por favor, Alexandre Nunes, entre em contato com a gente por e-mail. contato@projetoxpodcast.com.br e no head do e-mail você coloca vencedor promoção PXP. Lá você manda o seu endereço certinho que eu vou mandar. E manda, por favor, o seu perfil no Face pra gente saber que é tu mesmo. É, então, também, por favor, se puder ajudar, ajuda bem. Enfim, parabéns pra Alexandre Nunes, gente. Parabéns. E agora vamos, então, Fer, qual a dica do cast da semana que vem, que não é da semana que vem, é da outra. Gente, só pra avisar, então, semana que vem não teremos podcast, a gente vai fazer... Nós nos damos o direito de tirar uma folguinha, afinal de contas, final de ano, todo mundo tem que estar com as suas famílias, com seus amigos, curtindo a vida, porque também a gente não queria ter tanto trabalho, porque vai que o mundo acaba. Imagina alguém tá editando o podcast até sexta-feira, chega na sexta-feira, tá pronto o podcast, aí acabou. É, não, não. Então, o podcast semana que vem não tem, volta no dia 4 de janeiro, então é só uma semaninha de folga, gente, por favor. Não se desesperem, não entrem em pânico, a gente volta. Don't panic. Dia 4 a gente já tá aqui de volta, certinho. Como sempre. Cabeça, então fale a dica do podcast da próxima semana, o primeiro podcast de 2013. As dicas são três palavras novamente. Besouro, fênix e borracha. Cara, tá fácil. Se virem. Bom, gente, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Ganhem muitos presentes, estejam com suas famílias, abracem seus amigos, sejam felizes, muita paz, harmonia, sabe, todas essas coisas que todo mundo deseja nessa época do ano. Até ano que vem. Até ano que vem, pessoal. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.